programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News. Hoje, uma terça, dia 16 de abril de 2019. E a notícia dessa vez, vamos lá. Juliano Assange é expulso de embaixada equatoriana e preso pela polícia britânica. Olha só, nem conheci esse cara, vou conhecer agora, hein, gente. Quem vai conhecer agora, levanta a mão. Não entendi. Eu não sei quem é esse cara, não. Quem é? Não conheço o Juliano Assange. Juliana? Julian Assange? Juliana. Como é que tem demência? Ah, tá. O cara tem o status de cyberativista. Ah, Juliana. Caramba, esse cara. Seu achei que era babaca Julian. Julian. É o Julius. Todo mundo deu crise, não é Julian preso. Que fala, não, cara. Eu vi Juliana Assange. Eu fiquei tipo, quem é Julian? É Julian que fala, não é Julian, não, cara. Ah. Julian Assange. Ah, cara. Sei quem é. Fundador do Wikileaks. Pô. É o Papai Noel, os documentos vazados. Sei. Pô, fiquei todo tipo, mano, quem é esse maluco? Juliana. Porra, toma no cu, Juliana. Quem é Juliana Assange? Assange o quê? O frango? Assange o seu cu pra deixar de ser otário. Bom, eu sou o Gregório, agora iluminado. Eu sou o Gregório, agora... Caralho. Você sou eu e eu sou você. Eu sou você, tem dois tu, mano, fodeu. É de euforia de personalidade. Cara. Agora que eu sou iluminado, você tomou o lugar do meu antigo eu. É que você foi iluminado, eu desci pro inferno. Você pegou o lugar do meu antigo ser. Eu sou o Bernardo. E eu tô confuso. Esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Nunca aconteceu isso, eu acho, nenhum programa. Caramba. Eu buguei, foda. Então, no dia 11 do 4, no mesmo dia que teve o golpe no Sudão, que foi um dia minimamente divertido, após 7 anos na Embaixada Equatoriana em Londres, Julian Assange foi expulso e preso por autoridades britânicas após perder apoio do governo do país latino-americano. Olha aí. Não confio em britânicos, inclusive. E o Brasil, ele aprendeu isso, mano. Você vê um britânico, tá vendo o seu porto, você é expulso. Caramba. Então, Assange fundou, em 2006, o Wikileaks, que é uma organização que busca conseguir e publicar informações confidenciais vazadas de forma a expor elas ao público. Olha aí. Vários desses vazamentos geraram problemas a diversos governos, especialmente vazamentos advindos de ataques a civis feitos pelo exército estadunidense na guerra do Afeganistão e na guerra do Iraque, todas as guerras, que tem muita guerra, fazendo com que Assange se tornasse procurado pelo Colosso do Norte, e essa é a primeira vez que eu uso esse sinônimo para os Estados Unidos. O cyberativista também é procurado pela Suécia, onde ele é acusado de estupro de duas meninas. Acusação muito provavelmente falsa, feita apenas para capturar ele e mandá-lo para os Estados Unidos. Olha a putaria. Olha isso aí. Regimes democráticos são como? Tá vendo aí? Mano, a democracia ela tá no limite quando você vaza documento. Só não vazar. Pois é. Aquela velha história, né, muito mano? Democrático. Direitos humanos para humanos direitos. Já diria Fidel Castro. Fidel Castro sendo um democrata. Né? 100% social democrata. O maior símbolo da democracia. É. Só consigo pensar em três países democratas: Rússia, Coreia do Norte e Cuba. 1000% democrata. Não, a Rússia é 100% democrática. Você já viu? Pô, tem até eleição, mano. Como é que não é democrata? É, pois é. É sempre impossível. Bom. Mesmo que tenha vilas da Sibéria com tipo três pessoas que tem 100 votos, mas tudo bem. Pô, mas aí isso aí é o poder dividido igualmente para garantir as oportunidades daqueles menos favorecidos. Pois é, mano, você fica na Sibéria, seu voto vale 50. Então, E por causa dele ser condenado na Suécia, ele foi condenado no Reino Unido por não ter se apresentado à corte, que muito provavelmente ia... esqueci a palavra. Condená-lo? Extraditá-lo à Suécia. Que iria extraditá-lo para os Estados Unidos. Que iria mandá-lo de tobogã para Guantánamo. Que o Alcatraz não tem mais. Não ia pra então, lá. Por causa dessa perseguição, o Assange... Em 2012, ele fugiu para a embaixada equatoriana em Londres e, graças a um presidente na época do Equador, o Rafael Correa, que apoiava o projeto WikiLeaks, ele ficou protegido lá dentro sem a polícia britânica poder entrar. Olha aí. Porque você não pode invadir uma embaixada sem autorização, porque isso seria um ato de guerra. Pois é, nada mais justo, né? Deixar claro aqui, por isso que Equador é foda. O Equador expulsou ele agora. Por isso que o Equador era foda. O Equador é foda por outro motivo que eu vou explicar agora. Porque tá na linha do Equador. Pior ainda. A sua expulsão se deu pela eleição do glorioso presidente Lenin Voltaire Moreno. O presidente com o melhor nome de todos os tempos. Ele é louro? Não. Então ele é moreno. É tipo, mano, a mãe dele era, sei lá, marxista pra caralho, e o pai dele era iluminista, tá ligado? Ele juntou os dois e deu Lenin Voltaire. Lenin Voltaire? É, Lenin Voltaire Moreno. Escrito literalmente como se escreve o Lenin, como se sim, escreve é Voltaire mesmo. Só que no espanhol é com B. Caramba, cara. Nossa, Lenin esse Voltaire. Cara é muito foda. É Lenin do revolucionário Lenin e Voltaire de Voltaire mesmo. Caraca, esse cara veio pra mudar o mundo. Mano, esse e logo homem, na linha tem... do Equador. Pô, esse ser humano, ele é o norte que todos os tempos que se... Ele é o centro, você não tá entendendo, ele é o centro, porque ele tá na linha do Equador. O Equador vai dominar o mundo. Cara, agora é a hora. E o Lenin Moreno é um ex-aliado do Rafael Correa, mas como todo bom aliado político, ele deu um backstab foda no Rafael Correa, jogou ele pros cães da investigação de corrupção, envolvendo a Odebrecht, porque tudo sempre é envolvendo o Odebrecht. O que é na América do Sul envolve o Odebrecht? Pois é. O Lenin Moreno sempre foi contra a proteção do Assange, já que ele considerava que era um atrito desnecessário entre Equador e Estados Unidos. Parece que tem mais um baba-ovo do Trump aí. Não, ele não é baba-ovo, ele só acha que não... Foda-se esse australiano, porque o Assange é australiano. Foda-se esse australiano maluco aí, cara. Pô, o cara é foda. O cara tá libertando a humanidade. Esse mano, cara tem nada o de cara Voltaire. Chama Lenin Voltaire, mano. Ele faz o que ele quiser. Ele tem nada de Voltaire. Voltaire não faria isso. Voltaire é aquele cara que disse, não concordo com o que disse, mas defenderei até morrer. Mas ele é Lenin, mano. Ele perdeu galera pra caralho agora. Ele tá na fase Lenin da vida dele. Justo, é quando ele ficou mais velho, ele virou Voltaire. Pois é. Até encerrar como moreno. No final, tipo, vai ficando mais. Ele vai ficando. A pele dele vai mudando de cor. É o nome dele completo. É Lenin Voltaire Moreno Garces. Então ele começa como Lenin, aí ele vira o Voltaire, aí ele fica moreno, aí ele vira uma garça. Justo. Quer dizer, a garça na verdade é o símbolo da morte, né? Quer dizer que ele voou pra um lugar. Ele é o símbolo da pescaria. É, ou que ele encerrou a vida num chalé. E ele é provavelmente o único presidente eleito democraticamente cujo fato de ser cadeirante foi um foco da sua campanha. Caralho, hein? Porque geralmente quando o maluco ele é cadeirante, ou ele finge que ele não é cadeirante, ou ele literalmente tenta esconder que ele é cadeirante. Entendi. Eu achei que... Gente, eu quero construir um monte de armamento nuclear, eu quero fazer um monte de armamento aqui, criar o maior exército do mundo no Equador, e eu sou cadeirante. Não, é porque, tipo, ele tem muita questão da luta pelos direitos dos deficientes, entendeu? Entendi. O Equador tem deficiente pra caralho, suficiente pra eleger ele. Não, tô falando que essa era uma das bases deles, pô. Eu sei, eu tô de usar, cara. Eu tô corrigindo suas informações incorretas. As minhas informações não são informações, são apenas opiniões. Não tô corrigindo suas opiniões incorretas. Você não pode corrigir minha opinião. Você tá acessando meu direito. Mano, não tem direito, apenas a força. O futuro de Julian Assange é incerto, mas muito provavelmente ele será julgado em alguma corte estadunidense pelos documentos divulgados e sob protestos não só de organizações jornalísticas que sempre defenderam o WikiLeaks, até porque eles são jornais. Exemplo, queimando neurônio. Eu não, só você. Porque esse safado, ele protegeu a Rússia. Ele não era tipo, ah, tô aqui pela liberdade de todo mundo, não. Pilantra. É a liberdade dele, safado. É a liberdade dos siberianos. Aí ninguém liga pro estadunidense mais. Mas os Estados Unidos já tem liberdade demais. Tem que diminuir. Liberdade demais. Não, cara. 500 anos de democracia, que porra é essa? É, já tá na hora de já tá na hora de ditadura. Já. Que país é esse, velho? Nem Inglaterra. Democracia vírgula, né? Porque até a guerra civil tinha escravo. E outra parte, né, cara? Já é outra parte aí, né? E mesmo na época você ter escravo não era considerado democrático. Depende de caralho. Fala. Você é muito pós-moderno, meu gosto. Não depende de porra nenhuma, é tudo factual. Bom, é isso? É isso, a Sanji se fudeu e é nóis. Então, esse programa vai ficando por aqui. Nós nos vemos numa próxima. E falou! Frou. E pense bem antes de divulgar dados governamentais. Divulgue dados governamentais e vai pra embaixada brasileira.